Thank you. Aí, Salvador, eu tenho 3891, passo externo, 3 a casa. 3891, autorizado, Pati 1. Passei Alfa Juliette, posição 1-2, Pati 1. Alfa Juliette para 12, Pati 1, confirme 3891. Afirmo, posição 1-2, Pati 1. Sete. Salvador, boa noite, é o Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, boa noite, tem chama na 017. Você precisa de uma base pela direita para 17, senhorita? Já pronto para o cancelamento? Já, mod 6, já dá presente. Cancelada 0340, base pela direita autorizada, reporte final 17, Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, base pela direita, chamada final 17. Final no 7, embaixo travado. Romeu Romeu Golf avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 6, 0 grau, 08 nós. Romeu Romeu Golf, livre pouso no 7. Romeu, Romeu, Romeu, Golf, solo 4-3, confirma o empate. Opa. Tá, segui, vai para o Costa, parque A. Salvador, bom dia, azul 2713. Na final visual. 2713, bom dia, foi autorizada piscina 0, vento 1 no meio, 0 grau, 089. Livre pouso no 02713. 3713, solo 56, direita, solo 1, 21, decima 1. Direita 21, 1, 2713. Salvador, bom dia, azul 2713, livrando. 2713, muito bom dia, estou autorizado, Alfa Kilo 23, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3 a 3, Romeu 27, 23.